Sem trabalho, sem salário, sem comida, dentro do armário. Sistema falho, sem estudo, falta de tudo. Fim do mundo, absurdo, já não me iludo. Poder fajuto, dinheiro imundo, comprando todo mundo. Passagem de ida somente para o fundo. Quem não se vende, os homens prende. Quem não paga, os homens mata. E assim a maldade propaga. Quantos réus ainda mais eles querem? Quantos milhões ainda mais eles querem? Quantos mortos ainda mais eles querem? Quantos órfãos ainda mais eles querem? Quantas prostitutas ainda mais eles querem? Quantos inocentes nesse jogo se ferem? A justiça virá, tenha calma, esperem. Eu vou lamentar, mas cabeças vão rolar. Quantos nomes estão na lista dos que vão pagar no dia da justiça? Muitos nomes estão na fila dos que vão sangrar no dia da justiça. Abre seu olho, não se enfeitiça. Não suje sua honra nessa imundiça. Não desperdiça sua vida com cobiça. Quem participa nessas fitas vai pagar com a vida. Eu li na Bíblia, tá confirmado. O sangue dos justos e pequeninos por Jesus será vingado. Vive no crime e vive no crime. Não sai impune. Não sai, não sai. A justiça do céu vai vir. Chicote estrala, chicote estrala. O fruto do seu roubo na mala. Chicote estrala, chicote estrala. Pra quem mata o inocente a bala. Chicote estrala, chicote estrala. Autoridade que vê tudo e se cala. Chicote estrala. Cansado de tantas promessas, segue na avenida. Dito tudo vida, vai empurrando a vida com a barriga. Quem era antes esperança ia pra urna digitando confiança. De tão inocente ficava até doente, mas hoje não mais. Se sente impotente e incapaz, mas a onda leve traz. Não desacredito, o mundo gira, punição pra toda essa mentira um dia vem. O discurso preparado, tudo bem pensado. O assessor do lado pra que nada saia errado. Eloquente, esses dias eu vi dois deles frente a frente. Que confusão na minha mente. Convincentes, isso que é o pior. Não consegui sacar quem mentia melhor. Estão matando gente por um pouco de papel. Desenterraram agora até o Celso Daniel. O cheiro de toda essa maldade já subiu aos céus. O perverso um dia sentará no banco dos réus. Não adianta se esconder nos Alpes. Com o fruto de todos os seus desfalques. Se não pagar aqui na terra, pagará na eternidade. O justo juiz conhece toda a verdade. E pra quem acha que tudo termina em pizza, só quero ver quando o chicote estalar. O brilho, o povo pobre que rala. Chicote estala, o chicote estala. O fruto do seu roubo na mala. Chicote estala, o chicote estala. Pra quem mata o inocente a bala. Chicote estala, o chicote estala. Autoridade que vê tudo e se cala. Chicote estala. Que fará por mim, Deus, eu confio em ti e na justiça que fará por mim. Pra quem oprime o povo pobre que rala, chicote estrala, o chicote estrala. O fruto do seu roubo na mala, chicote estrala, o chicote estrala. Pra quem mata um inocente a bala, chicote estrala, o chicote estrala. Autoridade que vê tudo e se cala, chicote estrala. Pra quem oprime o povo pobre que rala, chicote estrala, o chicote estrala. O fruto do seu roubo na mala, chicote estrala, o chicote estrala. Pra quem mata um inocente a bala, chicote estrala, o chicote estrala. Autoridade que vê tudo e se cala, chicote estrala.